e que sabem vender. E que acabaram de receber um mega jabá de graça. Ah, nossa, a gente fazendo jabá Pro pro... Jovem Nerd. Ouvintes! Olá, ouvintes. Hoje não muito alegres porque estamos de luto. É verdade, foi muito animada. Pois é, mande um olá, ouvintes. Não tô animado. Olá, ouvintes. Melhorou, melhorou. Ouvintes, hoje nós temos uma notícia que com certeza vocês já sabem, mas que foi o cancelamento da RPG Con. Pera, a gente não vai falar da morte da Abby? Whatever, né? Ok. Mas. Enfim. Morte da RPG Con. É triste, triste, porque é um evento que a gente gostava, a gente ia, a gente estava planejando uma série de coisas legais para o evento, e infelizmente, né, foi cancelada de forma abrupta e inesperada. É, o que aconteceu é que assim, desde que foi anunciado esse ano que ia ter RPG Con, tava meio balançando, né? Eu não sei se fui só eu que senti, mas você via desde o anúncio e depois não se falava muito, aí ficou, aí teve um boost uma época que foi quando eles anunciaram o John Wick, aí de repente não vem, Eu acho aí que é importante. fica, vai ter, não vai, vai ter, não vai. Eu acho que é importante a gente destacar um detalhe para as pessoas que de repente não sabem o que é RPG Con. Nossa, é verdade. Boa. Pois, né, de repente, né, tem alguém que não sabe, alguém que não é paulista ou não, enfim. RPG Con é um evento de RPG que surgiu aqui em São Paulo. Nós somos de São Paulo. Seu sotaque não denunciou. Nós somos de São Paulo. Verdade. Então, meu, mas Mano, vou te contar uma parada, mano. Mas então, é um evento que surgiu aqui em São Paulo depois do fim do saudoso Encontro Internacional de RPG. Esse eu acho que a maioria das pessoas da antiga aí vão lembrar, né? Exato. É um evento que teve quatro edições, RPGcon? Essa seria a quarta. Três edições. E é organizado por duas pessoas apenas, tinha uma empresa por trás, que eram o Douglas D3 e o Wallace, só conhecido como Wallace. É, Gardini, nunca lembro o nome dele. O Wallace. É o Wallace. E esses dois caras, eles organizavam a RPG Con, tiravam dinheiro do bolso deles para fazer, enfim. E é um evento que, por mais que nós gostássemos, já estava notável que cada ano que passava ele diminuía. É, eu lembro do primeiro ano da RPG Con, quando foi no ano que eles anunciaram o cancelamento do Encontro Internacional. E aí eles anunciaram que não ia ter Encontro Internacional e deu um tempo, algumas semanas assim, anunciaram a RPG Con, né? O D3 apareceu anunciando, falou que ia fazer, etc. E foi um evento feito às pressas, foi um evento que saiu, acho que foi organizado em um mês ou dois. Eu vou falar a verdade, assim, foi um evento muito gostoso de. Eu lembro bastante dessa primeira RPG Con, de não ter. De ter mais coisas acontecendo, palestras, exposições, etc., bate-papos, do que eu tinha tempo de. Eu olhava o cronograma e falava, nossa, tá acontecendo duas palestras e tal coisa, e eu queria ver todas. Tava tudo ao mesmo tempo, então tinha muita coisa acontecendo, tava fervilhando demais. Parecia que ia ser um evento que, pô, em 1 ou 2 meses eles conseguiram organizar um puta evento desses. O que que eles vão fazer com um ano, né? Vai estourar esse negócio. É, mas não foi bem assim a história. No segundo ano da RPG Con, ela teve alguns problemas típicos, né, que ficaram, né, típicos. Então, era um ambiente um pouco estranho, você já tinha via menos gente, tinha muito, mas muito menos coisas para fazer, poucas palestras, poucas coisas verdadeiramente interessantes. É, até as estandes de venda tinha pouca coisa. E os que tinham não aceitavam cartão. Né, lembro disso. É, isso foi um absurdo. Mas foi um evento legal. Eu lembro que a gente assistiu uma palestra de Tormenta lá, que foi muito bacana. Enfim, né? Tem suas boas memórias. Já na terceira encarnação do evento, que foi ano passado. É que eu não fui na segunda edição, mas a segunda edição foi. A terceira foi no mesmo lugar da segunda? Não, mudou o lugar. Mudou pra um lugar menor. Não, achei que ficou até maior o lugar, viu? Até maior? É porque o primeiro eu lembro de ser um Ou lugar gigante. isso, ou o espaço foi melhor organizado, que o espaço do primeiro, do segundo evento era um pouco esquisito. Entendi. Mas enfim, o terceiro evento, que foi um evento muito importante, o Escudo do Mestre só existe por causa desse evento, foi lá que nós decidimos que iríamos fazer. Foi o momento histórico que nós decidimos fazer o Escudo do Mestre, vejam só vocês. Pois é. Depois de. Eu me lembro que foi. A gente ouviu a palestra dos podcasters, né? Verdade. E o que convenceu foi o tio Nitro que tava falando lá, não? O Tio Nitro falou, acho que foi ele que foi na hora de como fazer o seu É, que podcast, ele né? falou: é simples, eu faço sem edição, não gasto muito tempo com isso, é isso aí. Eu falei: pô, desse jeito a gente consegue fazer, né? É, ele explicou de um jeito que tipo, qualquer um faz podcast. E Aí, a gente foi beleza. atrás. Então foi um evento bacana, eu tenho boas memórias também, mas já deu para sentir que foi um evento bem menor. Por exemplo, tinha stands, a Devir não tava, acho que a Devir não tinha stand, se eu não me lembro. Se eu posso estar enganado, ouvintes, se tiver, me corrijam. Tenho Mas quase certeza que a Devir não eu tava. também tenho. Quase É certeza. porque, se eu não me engano, a Anime Qualquer Coisa foi no mesmo final de semana e a Devir foi pra lá. É, eu acho que esse foi aquele ano de um, que alguém deu uma declaração meio infeliz sobre manter as pessoas do anime longe da RPG Con, não era? Exato, teve alguma coisa assim. É, eu lembro que teve uma polêmicazinha envolvendo. Mas enfim, e aí nós estávamos agora ansiosamente aguardando a quarta edição do RPG Con. É, porque por mais que fosse um evento pequeno, que tivesse, sendo que a gente tivesse notando, ah, é realmente, pô, ele tinha algumas coisas legais, né? É sempre o um momento de você poder comprar um livro ou dois, às vezes nos jogos usados, às vezes até com as editoras menores. Conhecer gente nova, conversar com Conhecer gente nova, pessoas. conhece. É. Tinha a feira de RPG independente, Foi muito legal. que foi uma iniciativa muito bacana, trazer algumas coisas bem legais, assim. Ela por si só eu gostaria que crescesse e tivesse mais pessoas, né? Caras novas, rostos novos. Tinha uma coisa que era a palestra das editoras, que era sempre um momento bem esperado, né? Exato. Que o momento da galera sentar e mandar o que ia trazer, o que ia travir. Retropunk, tô aguardando aquele Savage Worlds até hoje. Putz, nem fala. Mas, e a palestra das editoras era bem interessante. E a gente viu, sei lá, o dono da Devir de calça curta, foi engraçado. Mas. Pô, era um evento muito bacana. A gente ficou bem chateado que não vai ter. Agora, feito este background histórico, vamos passar as nossas opiniões, que não valem nada, mas são nossas opiniões. Opiniões de merda. Exato, opiniões de merda. Opiniões fecais. De por que que acabou. Bom, o porquê objetivo é simples. Não tinha dinheiro para fazer. É, simples assim, né? O Wallace já falou, fez até um depoimento bem sincero, mais sincero do que a gente costuma ouvir por aí, né? Falando que dava dando prejuízo Essa é a primeira edição. desde a primeira edição, Que e não eles tinha. tomaram calote. Teve problemas com calote e tal, que eles não tinham como em duas pessoas tirar o dinheiro do bolso e fazer, né, acontecer o evento. Segundo eles, não houve um apoio considerável de patrocinadores ou de editoras interessadas, enfim. Foi algo que não vingou, né? Agora, isso é uma coisa triste, isso é uma coisa realmente, realmente triste. Só que tem algumas coisas aí que cabe falar, né? Nesse sentido. A RPG Con foi, desde o início e até o final, muito mal organizada. Pelo menos eu tenho essa opinião. Assim, desculpe o esforço hércúleo dos dois, mas não tinha divulgação, o site ficava, não aparecia até 5 minutos antes do evento. Você tinha pequenos detalhes que é simples até e que acabavam causando um grande dano. Antes de tudo, né? Eu vou ser muito sincero, tá? Eu não quero ofender ninguém, tá? Pôr nos quentes. Não tiver soprar antes de bater. Falando do. Ah, não falou, pô, vem fazer melhor. Bem, meu, eu sei que tocar essa coisa toda em duas pessoas é complicado, etc. Mas o fato é, teve problemas. Até a coisa de estar em duas pessoas só é um problema, sabe? Então, assim, eu não acho que por causa disso não tem que ser criticado, sabe? Eu vejo crítica muito de uma maneira positiva. Com isso a gente tenta crescer. Se eu fosse, sei lá, digamos que eu estivesse ouvindo esse podcast agora, poxa, será que eu poderia fazer eu mesmo a nova RPG Con? Eu gostaria de ouvir, o que você acha que deu errado? Por que que você acha que foi? Então, é isso mesmo, tá? A gente vai falar, olha, não é pessoal, eu nem conheço as pessoas assim pessoalmente, etc. Mas a gente vai criticar, tá bom? Só deixando isso bem claro antes da gente começar a malhar o ferro aí. Pois é. Então, deixado isso claro, eu acredito, eu achava, né, acho ainda que a RPG Con tinha problemas de organização, e é evidente que tem. Tinha um problema de divulgação foda, porque você via assim, é muito assim, em mídia especializada, né? Exato, Falando. só nos blogs e acabou. Blogs de RPG mesmo, etc. Era um evento que não tava chamando tanto pessoal de fora. E cara, esse era um dos momentos de chamar. É lógico que é difícil, porque uma coisa era na época do Internacional, que chegou a ser o segundo maior encontro de RPG do mundo, só perdia Exato. pra Gen Con. E aí você, porra, fazia coisa, até a TV vinha cobrir. A primeira vez que eu ouvi falar de Encontro Internacional, não jogava RPG, e eu vi uma matéria na Globo, naquele jornal do meio-dia de sábado da Globo, falando sobre o Encontro Internacional. Lembro até hoje de estar almoçando e ver a matéria. Como E fazem hoje de eventos de anime, né? como fazem hoje de eventos de anime, é lógico, que aí, trocentas mil pessoas, mas é o tipo de coisa que chama, né? Trazer um público maior, um público não RPGista, um público, pô, vamos lá, curtir, ver como é que é essa parada, né? E isso era uma coisa que não tinha, era um evento pro RPGista veterano, do RPGista veterano, aquela coisa de nicho. E ainda assim, como um evento para RPGista veterano, não era um evento tão interessante. Porque se fosse organizado para ser um RPGista, para um evento para veteranos, eu acho que ele poderia dar bem, assim, poderia ter um outro formato, e talvez fosse mais interessante. Uma coisa que eu, por exemplo, uma coisa que eu sempre senti que era o meu maior atrativo no Encontro Internacional e na RPG Con, pelo menos na primeira, eram palestras. Eu adorava ir em palestra, ouvir o cara falando, sei lá, de desenvolvimento de personagem, era como ouvir sei lá, um episódio de Escudo do Mestre, sabe? O cara dando dicas, etc. Eu achava que isso era demais, eu sentia como se fosse uma mini oficina pro GM, né, pro DM. Ah, eu me lembro no último internacional que teve, a gente viu umas palestras muito boas. De fato, isso era muito bacana. Mas de tudo, assim, era difícil até arrumar mesa para jogar na RPG Com porque era desorganizado. Então, assim, esse tipo de coisa acaba danificando a imagem geral da coisa. Mas vamos agora para pontos um pouco mais polêmicos. Ok, organização problemática em duas pessoas, vá lá. Mas o que faltou mesmo é dinheiro. E por que que faltou dinheiro? Eu vi muita gente na internet falando que o problema era que as editoras de RPG não apoiaram, não quiseram comprar estandes ou não quiseram, enfim, investir no evento de alguma maneira. Agora, é interessante saber por que que elas não quiseram, né? Se não fizeram, é porque o evento não estava sendo lucrativo para elas. Eu acho que isso é bastante óbvio. Se a Devir não foi no evento, é porque a Devir não vendia horrores no evento. E parece que é a lógica aí a ser aplicada. Interessante, porque dizem os organizadores do evento que tem dados sobre vendas, né, das editoras, e que elas tinham um lucro grande comparado ao valor que elas pagavam para ter o estante lá. Que em matéria de eventos, assim, no geral, era um valor razoavelmente barato. Resta saber se. Bom, tem outros custos envolvidos também, né? Não é só o aluguel do estande, tem o transportar o material, e, enfim. Tem uma série de coisas aí que acaba complicando. Mas um outro ponto que eu achei que foi interessante, que foi trazido nessa história, é que, por exemplo, os eventos eles serviam no passado muito como divulgação, você conhecia muita coisa nos eventos. Hoje em dia você conhece quase tudo pela internet. Então, talvez esse espaço como marketing dos eventos já não seja mais tão interessante. Não, eu acho que isso é assim, era legal em matéria, era sempre legal, como eu falei, palestra das editoras, do cara vir e dar um anúncio bombástico, né, de algum grande título, ou falar, ah, estamos em negociação com fulano, nem que fosse assim, ah, não é que a gente vai lançar, mas você já ficava, pô, né, que legal. Isso até que era, isso ainda era uma coisa interessante de se ter, mas de fato, a parte maior de divulgar, de falar, não era mais o foco, né? Hoje em dia, do jeito que está estruturado a internet, caramba, não é muito mais o foco isso. Concordo, concordo. Uma coisa que assim o problema que a gente sempre vai esbarrar, eu acho que sempre vai voltar, é realmente na falta de capital para fazer, né? Porque por mais que você queira fazer um evento diferenciado, você precisa ter um dinheiro inicial, um capital inicial aí para trazer aquilo, né? Tá aí a World RPG Fest, que traz Monte Cook, faz um negócio legal. Uma puta coisa bacana que seria trazer um autor internacional que chamaria um público RPGista mais forte, né? Mas você fala assim, porra, mas esses caras não vêm do próprio bolso, né? Você tem que pagar a vinda do cara. Não é barato, né? Então Pois tá é. aí seria uma coisa legal, mas de novo, é uma coisa que necessitaria de grana para ser feita. Pois é. Bom, então assim, eu acho que a gente só queria comentar alguns pontos principais. Eu não sei se o Victor quer falar mais alguma coisa da nossa do fim da RPG Con. Ah, cara, eu quero falar que eu tô triste. Eu também sou. Eu tenho um outro ponto para salientar, que é uma coisa, vai muito além da RPG Con, mas eu acho que tá dentro, né? É um problema amplo, envolve o RPG no geral e envolve a RPG Con, que é a nossa dificuldade de criar um público novo, de atrair pessoas novas pro hobby, sabe? Sim. O RPG, ele é um. Diferente de outros hobbies, ele não. Se você quiser, né? Se for a sua vontade, ele não faz a pessoa se renovar, né? Como jogador. Eu vou citar exemplo, porque eu conheço muita gente que. Ah, eu jogo RPG e tal. Aí você vai ver o que que o cara tem. O cara joga RPG, sei lá, 20 anos. O que que você tem? Ah, eu tenho aqui a minha edição do Lobisomem o Apocalipse, terceira edição. O cara comprou um livro há 20 anos atrás e acabou. Esse cara não movimenta o mercado. De fato. Sabe? E assim, é um hobby difícil de você trazer um cara novo e fazer ele comprar livro. E é um hobby difícil de você pegar um cara que já comprou um livro e fazer ele comprar mais um e mais um e mais um. Pessoas como eu e você, que eu sei lá, eu compro um livro de RPG a cada 2 meses, mais ou menos. Eu acho que Eu nós compro um somos pouquinho mais. mais. Ah, você compra bem mais. Mas não, Mas eu acho que tudo bem. nós somos a exceção, né? Eu lembro de um tempo onde você abria uma revista Herói. Não, será que alguém se lembra? Trai minha idade agora. E tinha no fundo, na contracapa, vinha um Pô, traiu a anúncio. sua idade, né? Pô, como se você tivesse 40 anos. Não sei, cara. Vai de boa. Eu não sei qual que é a média da idade do nosso público. Vai saber. Às vezes eu tô falando isso e todo mundo tá na mesma, né? É, eu também não sei. Boa Boa pergunta, né? pergunta. Ô, galera, posta aí quantos anos vocês têm. Pois é. Não custa nada. Fala aí, vai na fanpage e coloca eu tenho tantos anos. Vai ajudar. Mas eu lembro de olhar a revista Herói e no fundo ter um anúncio de Eu lobisomem. lembro, Ou era um. de AD&D com Forgotten E era Realms, um sabe? anúncio muito legal, eu me lembro, que era um Você viu o lobisomem lobo? B10 pra caramba e tal. Ele tinha tipo. Eu lembro que ele tinha um colar feito com tipo uns restos de coisa de CD quebrado e tal. Era um treco muito louco. E era muito legal, porque você comprava a revista Herói porque você gostava de Cavaleiros do Zodíaco e via a propaganda de lobisomem. Você falava, nossa, o que que é isso? E no final sempre vinha, assim, sabe? Bem no. Vinha a foto gigante, Lobisomem, um Apocalipse, e embaixo vinha. RPG é um jogo onde você faz não sei o que, não sei o que lá. E sabe, com duas linhas descrevendo o que que é. Então, sabe, um investimento em divulgação. E são as coisas que eu acho que a gente falha hoje em dia, sabe? Que o hobby não consegue. Não está conseguindo, né? Eu gostaria que isso fosse melhor, eu gostaria de ver como nós poderíamos mudar isso. Eu faço minha parte individual arrumando jogadores novos, ensinando, e a cada 10, meio se torna realmente um cara que vai comprar e vai ensinar outras pessoas e vai repassar isso no, fazer virar o mercado, né? Pois é. A minha sugestão nesse aspecto, e completamente, eu não sei nem se isso é possível, se isso é viável, mas dado o que acontece, eu acho que os RPGistas tinham que engolir o orgulho e começar a fazer sub-eventos dentro de grandes eventos de anime. Ah, nossa, eu acho fantástico. Porque tem um público, tem muita gente que vai se interessar, tem jovens que talvez olhem para aquilo e o que é isso aqui que está acontecendo? E acabam se interessando, e talvez seja uma maneira de ter um encontro de RPG para quem quer, sem necessariamente ter que absorver o custo todo, enfim. Isso seria interessante, trazer, por exemplo, um. Fazer. A RPG Con, não sei quantas pessoas sabem, mas tinha, acho que, dois eventos paralelos que aconteciam dentro da RPG Con, que era aquela Fantasticon e tinha a BG Con, que é Board Games, né? Isso. Tinha dois eventos paralelos que aconteciam em salas separadas e tal. E talvez fosse essa saída do RPG, a gente virar um evento paralelo sendo englobado numa Anime Friends da vida, que é um evento que bomba Que é demais. o que exato, que tem milhares e milhares de pessoas. O Trevisan falou mais de uma vez, eu já escutei em entrevista dele isso. Eles perguntavam para ele qual que era a maneira de atrair novos. Trevisan que eu tô falando, o JM Trevisan, Trio do Tormenta. Tormenta, do LED e tal, esse Trevisan. Qual era a maneira de atrair jogadores novos? E ele falava que era adaptações. Que era você pegar uma coisa que era do gosto da pessoa e puxar por ali, né? Inclusive que ele sempre mencionava que a Dragão Brasil mais vendida em sua época foi a de Pokémon, que foi lançado bem no, na época do sucesso, assim, da coisa. E quantas pessoas não compraram só porque tinha, sei lá, o Ash e o Pikachu na capa? Eu vou trair a minha idade absurda agora também. Mas eu comecei a jogar RPG. Quer dizer, eu já tinha jogado uma vez ou outra antes, com primo, uma D&D aqui, outra ali. Mas eu comecei a eu ir atrás e comprar e me interessar por causa de uma Dragão Brasil com o Goku na capa. E por causa do Goku na capa. Aí. E talvez fosse essa uma situação, você ter um evento de anime onde você tivesse uma parte talvez mais assim pro RPGista veterano que fosse, e coisas mais voltadas pro com mesas com adaptações, etc, pra galera. Sabe, por exemplo, imagine isso, você coloca um evento dentro da Anime Friends, por exemplo, e parte do evento é venha jogar RPG. E você põe lá mestres com aventuras prontas, próprias para um evento, que pode pegar pessoas interessadas, se estiverem ali passando. Que senta aí e joga um pouquinho, uma aventura de uma, 2 horinhas. Curtinha assim, né? Exato, só pro cara ter um gostinho da coisa. De repente daria certo, enfim, são ideias. Você lembra que no Internacional a sexta-feira era Pra qual? reservada para as Para as escolas? escolas, me lembro. E tinha sempre um cara assim com uma mesa com vários livros de RPG e tava escrito o que é RPG? E o cara tava lá para explicar o que que era. Não sei se você lembra dessa figura. Lembro. Ele ficava bem na entrada assim. Eu achava o máximo aquilo, sabe? Pro cara que veio, que não conhece muito, que por acaso achou que era legal, por alguém que tava de passagem ali, olhou e falou: puta, o que que tá acontecendo aqui? O que é RPG? Vários livros, olha e vê. Que é um hobby super bacana, assim, que a gente sempre fala, né? Um hobby que incentiva a leitura, melhora, sabe, raciocínio, pensamento cognitivo, puta, sabe, cheio de ganho aí para as pessoas e que pode ser até usado, e é às vezes como ferramenta de aprendizado, mas que não tem esse lado explorado, né? Pois Mas é. Uma outra coisa que você mencionou certa vez sobre divulgação era. E essa é talvez fosse uma divulgação aí da nova geração, uma coisa que ficasse boa, se a gente for pensar, porra, mas revista? Quem é que compra isso ainda? Que é usar portais grandes, como por exemplo a galera do Jovem Nerd, exato. e investir neles, assim, mas não uma notícia só, né? Mas pagar, usar mesmo eles como meio de divulgação, seja nos videocasts deles, nos Eu podcasts. tenho certeza que se uma dever da vida chegasse e falasse, olha, vamos anunciar o The One Ring no Nerdcast, ia explodir de vender, ia ser o Os RPG mais caras. vendido desde Vampiro. O Jovem Nerd estava falando outro dia no Twitter que eles atingiram uma marca de 400 mil downloads por Exato, episódio. é muita coisa. Cara, 400 mil. E assim, você olha, eles têm uma parte no site deles que posta podcasts mais baixados. O primeiro lugar é o especial deles sobre RPG. Exato. Então, assim, isso mostra que você tem, sabe, um público minimamente interessado no jogo. Isso é. Esse negócio, por exemplo, é um jeito de divulgar. Eu aposto que tem pessoas que baixaram o episódio sem saber o que é RPG. Exato. E deram risada e acharam. E deram legal. Muita. O episódio é engraçadíssimo, sabe? É fantástico. Você falou da Devir lançando The One Ring, tá aí vindo o filme do Hobbit no final do que ano. Que eles falam a cada 5 minutos no site. É, e eles estão falando mesmo, e aí você vê a Devir usar essa divulgação, eles já tem toda aquela coisa do a R$162, tá caro ou não tá, tem todo esse papo em cima. Mas na minha eles, opinião, não está, continue. É, eles conseguem ser, são caras assim que tem um bom público, né? Abrange pessoas mais novas, pessoas mais velhas, é bem diversificado. A título de comparação, ouvintes, o Jovem Nerd tem 400 milhões de mil downloads, a gente tem 500. Então. Sim! O quê? Mil vezes mais ouvintes do que mil a gente. Mil não, mais. É, mil a mais. Pois é. Mas enfim, é só isso. Eu, se vocês ouvintes tiverem ideias diferentes, coisas diferentes, comentem. Essa coisa de divulgação RPG Con deu certo, deu errado. Uma pergunta, eu acho que para a gente finalizar. Chess, você. Que você acha que vai vir? Você acha que a gente vai ficar no vácuo? Você acha que alguém vai preencher esse vácuo com um evento em São Paulo, eu digo? O que você acha que é o futuro? Faça uma pequena previsão aí. Então, minha previsão, eu vejo na bola do meu D20 de cristal que a gente não vai ficar no vácuo. Eu não acho que teremos um evento como foi o Internacional, ou sequer como foi a RPG Con. Mas eu não acho que vai ter um vácuo completo. Acredito que a blogosfera ou jogadores, enfim, alguém vai se organizar para fazer um evento menor e informal. Nem que seja o pessoal indo beber num bar e conversar de RPG, ou ir comer em algum Bob's e conversar de RPG. Mas eu acho que é pelo menos isso, para manter a comunidade um pouco viva e um pouco unida, ainda vai existir. Agora, um evento grande, assim, com a conjectura atual das coisas, acho difícil, só se acontecer alguma grande mudança. Ok, eu concordo com você. Eu não vejo um novo RPG tomando, um novo encontro tomando esse lugar, assim como o encontro de RPG de São Paulo anual. Talvez, quem sabe, alguém que quisesse fazer alguma coisa bienal, talvez fosse, não sei, mas eu não vejo para um futuro próximo. Infelizmente, meio sombrio, né? Meio pesaroso. Pois é. E agora, antes de finalizarmos, uma surpresa até pro Vitor. Opa! É, rapaz, eu tive uma ideia para uma atração nova para o nosso podcast. Eu esqueci de comentar com você, mas. Nossa, vai ser assim, on the fly É, vai mesmo? falar, se não gostar, você edita. Ok, tá bom, manda ver. Mas a ideia era o seguinte: ouvintes que estiverem dispostos, nós achamos que pode ser uma boa ideia responder perguntas. Responder, quer dizer, eu achei que é uma boa ideia, estou expondo agora. Mas responder perguntas, e-mails, ou qualquer que seja, dos nossos ouvintes, ou dúvidas que eles tenham no pequeno momento do nosso podcast. Sei lá, os 10 primeiros minutos, a gente tirar um tempinho, para uma pessoa que mande uma pergunta pontual. Então você que escuta o nosso programa, manda para a gente ou no Facebook ou num endereço de e-mail Pô, que. pode ser um FarmSpring. Exato, exato, pode ser também. Vamos montar um então? Acho que é legal, fica o link e tal. Ok. E aí, qual que é a ideia? Você chega e fala: olha, tem uma. Na minha mesa acontece tal coisa, como eu resolvo isso? Ou então, olha, tem uma dúvida sobre tal sistema. Ou então, vocês conhecem o cenário tal, podem falar um pouquinho sobre ele. Alguma coisa pontual que você queira saber, que nós não necessariamente ainda abordamos num podcast gigante, é a gente falar pontualmente daquilo rapidinho e passar. O FarmSpring é legal porque a gente pode deixar a resposta por escrito para a pessoa ali, né? Se for demorar o episódio, a gente responde uma pergunta mais legal, assim, que a gente precisa um pouquinho mais elaborada, a gente responde no ar. Pois é. Gostei, gostei bacana. Então, pois Bem é, legal. sabia que a ideia era boa. Por isso que eu falei no ar, assim, jogando mega bomba. E é isso, ouvintes. Eu espero que tenham gostado do nosso House de Luto, É nosso verdade. House Preto. Nossa, esse foi realmente o House Preto. Então, espero que tenham gostado e vamos torcer para que alguma coisa surja de aí, se possível, né? Então, e quem sabe o RPG para que o RPG continue esse hobby interessante que a gente gosta tanto. E antes de irmos também uma notícia importante, o CT não morreu. Ah, não, não morreu. Contudo, terá um novo formato. Sim. Eles Mais vão. no, mais novidades no próximo EDM. Ah, beleza, beleza. Ah, tem que deixar um suspense, né, cara? Ah, boa, boa. Eu tô muito apressado, né? Não, vamos falar. Não, não vamos. Não, não ainda. Mas, então, ouvintes, uma boa dia, tarde e ou noite para vocês. E ficamos por hoje aqui com o nosso EDM House Preto. Ok, ouvintes, até mais. Pra esfriar a cabeça, diz que tem house preto, tem, tem. Se quiser, tenho também. Diz que tem, tem, tem. É gostoso, vem que vem. Diz que tem, tem. Se quiser, pra esfriar a cabeça, diz que tem house preto, tem, tem. Se quiser, tenho também. Diz que tem, tem, tem. É gostoso, vem que vem. Diz que tem, tem. Se quiser, ah, você gosta, né?